0, decola da 10, fica à direita, saída coral. 0200, responde, 098, controle, golf 77, aerovia, retirar 637. A 32, 17, velocidade para 2109. Sim, está autorizado o motor 2809, o gol número 20 para redução. Autorizado terra ajuda 366, o gol número 20. A 3217, como que é o número 2 da aproximação, vai pedir tráfego de transporte de órgãos vitais. Complete redução para 1909, vai de vetores. Não tem mais velocidade em manutenção de vetores. Desça para 2010, ajuste 1012. Desça 1010 para 2010. Desça 1010 para 2000 e 5010. Ajuste 1012. Na produção de 366. 108, reporte altitude do último ano fora. 108, copiou o controle. E altitude do último ano fora. Mesmo na lançamento, reporte último homem fora. P3217, operação para sequenciamento, curve à direita, proa 235, sua limite é magnética 120 de Simbra. Azul 2791, a sua identificação dessa via Amã para o nível 0, 620, ajuste 1012. Missionary 6321, approach pushback, comma ready for Texas. I'll call you when ready. Então, 3217, informa o tráfego 11 horas, 2 horas, mantendo o setor sobre a ilha de Itaparica, zona 30, é o Caravan. Realizará lançamento de paraquedista, aguarde depois para o procedimento, para o final do procedimento do LS. Terça e mantenha 3 mil pés, aguarde o retorno para o LS. Avião 08, precisa para o setor oeste da ilha, ao atingir, desça para o tipo de tráfego de Veracruz, você pode cruzar no 4.500 pés. Oceanema 327, boa tarde, agiliza ingresso via Taxway Charlie. E ao atingir a cabeceira de Locara, tem decolagem autorizada, vento 160 graus, 08 nós. Sente-me, vai agilizar, se alinhar para autorizar a decolagem, 637. Possível, ajuda 7-1-1. Possibilidade vai direto, Bruna? Negativo, mas eu pensei a vai depois. Mantém. I'm sorry, 117 on board, Bravo, fuel, alternation clear. Russian Air 631, approach taxi to holding point runway 10 via April 1, taxi India. At the holding point, contact tower 118.95, QNH 10, 12. Roger, April 1, India, 118.95, and 10, 12, QNH 321. Sigma 1-6-0, boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, cabeceira deslocada em 380 metros. Sigma 1-6-0, aguardando. Azul 2-7-9-1, alteração para procedimento LF, curva à esquerda, proa 1-3-0, limite. A magnética, seja, limite ao localizador. Azul 2791, copiou o controle? Azul 2791, curvando a esquerda para o 130, limite localizador. Padial 08? Informe a altitude do último hemisfério. Telemé 327 do Colos 35, chama o controle 199 decimal 8. Então, do último PQ dele que faltou, a altitude dele. Sinal 1, desça para 4.000 pés, ajustando 012. Mas 012, descida para 4.000, azul 27 na avião. E a primeira aerodia, 2.10, no 966, repasse para o Puxnet. Precisa rolar esse cabral. Você vai para a descrição de Rússia, a gente já tem um local da 0157, Romeu Bravo, código 0157, Cabral. Romeu Bravo, mantém a 76. Informe visual com EBO 320, 3 milhas, posição de 2 horas. Ah, você está aqui, viu? Vai cruzar a final da longa 1-0, por trás do EBO 320, informe visual com Serra Escrita do Norte. Bravo. Bom, Fred, esse é o EMS 371, você não tem possibilidade de funcionar a sua direção de esquerda? Tânia 327, voo coral. Voo de coral, né? 327. Tá estabilizado aqui, vai passar o número 3217. Tânia 3217, por rumo 895. 295, obrigado. Tânia 20, sala 38, direita, via Fox, 1211. Fox 319, obrigado. Torre, boa tarde, tá 3217. Alfa, Juliette, Vamos número 2 para 4. Francisco. Azul, 27, valeu. Guará, 1-4, elétrico. Guará, 1-4, please. Brasília, Brasília, flight level 380. Departure runway 10. After departure, turn right. Agora, Elefa. Alfa Zulu 1-7, after perform your flight plan route, it's called 5475, level approach 109 this morning. Azul 2791. Boa tarde, Azul 2791, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Prosseguindo a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 2791, Azul. Então, 3217, sala de 41, libere a próxima direita via Golf, Olivra 1211. Direita via Golf, 1211, até 3217. Repassa a pista livre, por favor. Repassar. Autorizado, pouso, pista 10, baixo travado, cabeceira deslocada, azul 2791. Ocean 6321, airborne H43, contacting on the park control, 119.82. 119.806321, thank you. 6321, airborne passing 3,000 feet above departure. Ocean 6321, laser contact for departure. Climb plus level 1360 via Arbor departure. Arbor departure to 360, 6321. Ocean 6321, climb the restrict, flight level 350. Climb restricted to 340, 6321. Red Eye 14, confirm people on board. Approve sex until taxiway hotel. On taxiway hotel, maintain position, call power 118.95. Fly direct to left position. Fly direct to left position, 6321 Ocean. E Apache 1 Wind, aponto para dar 1-0, torre 1-1-6-9-5, ajuste 1-0-1-2, flu 1-9-6. Está para o nível 1-2-0, na prova de gel. Está 1-2 milhas para Coral, se eu disser mais errado, chame Nels, 1-2-0-1, cotejo. Está para o nível 1-2-0, na prova de Nels. Tá, 1-0 milhas para a posição coral, seguiu o radar encerrado, chame Leus, 1-2-0-1, cotejo. Sete, nove, um, seis, sete, quatro, sete, chama o número um. Um, dois, um, dois. Nove, sete, sete, obrigado. Paulo Salvador, é o 2791. 2791, taxi via Alfa, Kilo, Pat 3, aperta sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, aperta sinalizador, 2791, obrigado. Ajuste no 0 no 3. Segundo 9 autorizado ingresso de colégio da cidade de cabeceira de locado, vento no 3,0 graus, 0,79. point vai a Índia. O Only Point com report to Red for the call. Three short displays in 3801, please line up and wait. And 6321, contact. This is the frequency 128.8, it's a label 126.0. 128.8, Uno 966, contato, radar do Colégio Sul da Via, sai da Poca para o nível 370. Via 370, 966. Agora uma flock clear to take off, 0-1-3-0-0-5-9. Meu Deus, direção, aguarda cópia. Salvador, boa tarde, batalha 2231, tá ciente da câmera. Para 2231, você é a justificação, vou em Mari, para interceptar a chegada Mari, ajuste no 0 no 3, você pede para descida. Gente. 5-2, contact now the point control, 119-0. Para 1-4, user contact for the party contact level 380. Vai a Arbor Departure. Só Julia Serra, confirmando a Emanati? Sim, Hotel Juliette Serra, autorizado Manatí, no mil pés, decola uma 7 com primeira curva, à direita no corredor Axé. Acena no transponder 0135, o controle 199, décima 8. Serra, acena no taxi 41, 195, ajuste 1 a 0, no 3, bombou. Por onde mais? Passarelo 2231, qual é o ideal? Passarelo 2231, disparo 0, 5, 0, ajuste 1 a 0, 1 a 3. Serra 050, ajustado no 0, 1 a 3, 2231. Pena 205, padrão, dono 7, reposta para girar base. Autorizado circuito padrão pela esquerda, reportará quando pronto para a base em 90 graus. Vai, aguarda. Segura de telefone. Agora não, pode. Dono 9, chama o centro Recife, 125, decimal 45. 2, 4, 5, 9, 6. Passarei do 2231, voo Itapi. Ele até o nível 050. Cidade Itapi. Colonato, decimal 8. Autorizado 360, conforme a glória aberta, nota 10, pela direita, 198, 113, voo 995. Voo 097, correto, passa para um pushback. Passarei, voo 097. Ok, Cíntio. 4-1-9, Cíntio 1. As duas da Sede liberaram a retaguarda, está autorizado, e o passa para o SAC. I'm not going to do that. 3231, em descida para 2500, na produção Raditor 366, ajuste em Salvador 1093. 366, 1093, passarela. Autorizado para a base Zona 7 pela esquerda. Autorizado para a Zona 7 pela esquerda, reportará quando pronto para a base, Novembro Alfa. Azul Salvador, Azul 6908. Azul 6908, oceano identificação, autorizado via chegada a Mário. Descida está no nível 050. Altímetro 1013. Suba para nível 320, apoio 2000 libras. Ah, ok. Avançar 2000 vai valer, então, 315, obrigado. Salvador, Schneider 6355, por gentileza, autorização Guarulhos nível 360, autorizado, sentido uniforme. Tem interferência nessa aqui. Como recebe o controle 3155? Recebo você, é um teclado, tá? É com interferência. Aguarde um momento, 3155, você está atrás com outras aeronaves. Aguarde. Passarei do 223, eu não como recebo o controle? Autorizado alinhar e manter. Azul 418, passo deslocado. Aí manter a passo deslocado também. A casa de FCE decolou 05, chama o controle 199, decimal 8 até regresso. Passou, vai chamar o controle. 198? Ah, agora não. 3155 permanece chave na frequência? 19-18, desça via para 2000 pés, altímetro 190 no 3, autorizado o sinal do procedimento ILS 86 sem slide. 2013, Sim, Matheus, a cabeceira da pista no zero deslocado. Por isso, o ILS 6 está sem o light. Metros, fogo autorizado, 90 graus, 0770. Ciente, passarelo 2231, baixou e travou. Vai passar o 372, mais 2 milhas. Para o de Itapuã, com curvas pela esquerda. E aguardará para efetuar o cruzamento da final na zero. A presente curva direita, para o de Itapuã, espera que se inicia com curva à esquerda, aguardando novas instruções, nova entrada. É 2231, para informação, a direita da aproximação também. Sobre a linha do litoral, Santiago no 50 não irá interferir com o seu curso. Presidente, prossegue no RNAV, passarelo 2231. Com a TR da Tessereza na final no zero, confirma? Afirmativo, visual com a TR. Tem condições de prosseguir com o cruzamento da final retaguarda do tráfego? Afirmativo, só autorizado de imediato. Conforme então, de novo embração até agora do tráfego formado, sem interferência com a aproximação do mesmo, reporta para a base pela direita da 17. A retaguarda do ATR reportará para a base da 17 com curva da direita, 99. Estou ali no seu plano de voo. Eu assino o código 0226. Apenas confirmando que vocês abordam. CA 2062 a bordo, CV mantém nível 090 na proa de Mari. Para intensificar o Samari, pelo Serra Lima. Até mandar 59 mil litros de Salvador, tudo mantém nível 090, previsto chegada a Maria, ali é o TC sem o Glide. Ajuste em Salvador 10013. Para a base, Índia não vai entrar. Autorizado, Índia não vai entrar, reporta na final. Índia base, reporta final, não vai entrar. Ok, já avisado, no fritaque é emitido na 7, 150 graus, 079, Índia não vai entrar. Ele também é emitido na 7, Índia não vai entrar. A 3155, chame o centro de IF 125, décima 1, 9. Só o Salvador, boa tarde, boa tarde, 2231, boa tarde. Boa tarde, 2231, ative a Alfa Juliette, carremota 13. Alfa Juliette, 13, 231. Contorno 998, localizador, avisar. 998, completa com a torre 198, decimal 95. Estou na CQA. Controlador 998, final, satisfação. Antes do 998, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, cabeceira de locado em 380 metros. Continua a aproximação, 998. Passarela da 1231. Aproxima. É, foi feito um conserto aqui na Alfa aqui, e ficou muita pedrinha de asfalto aqui, apenas como sugestão, para remover isso após a obra, para evitar esse adeno no motor, né? Gente, vamos repassar para a Infero, passarela 2231. É, desde ontem, está muita pedrinha ali antes da entrada do pátio de carga aqui à esquerda ali, fizeram um remendo, você passa, as pedrinhas estão voando. Escuta o barulho. Quente. Pode ingressar no pátio ou espera? Autorizado ingresso até 1 no 3. 1 no 3, 3, remota 13, passarela 23, ó. Confira para o solo. Oito, oito, oito. Pushback, acionamento. Puxanei 6314, aguarda para mim, pushback. Aguarda. Bruno, 097, sua autorização por tarde. São 3 horas e 18 minutos de autonomia, tendo Brasil, com 18, 3 a bordo. Segura táxi via Índia, ponto espera da 10 torre, 198 decimal, 95, ajuste 1093, voo 1097. 1093, 295, boa tarde, graça. Segura Serra Lima, voo Itapi. Itapi, voo Itapi. Segura Tio. Cruzamento da final 90, volta para a base pela direita da 97, Índia 90. Esse cruzamento reportará para a base 97, 90. Boa tarde, o voo 1097 autorizado a alinhar e manter a partida deslocada. Cópia. 620, autorizado Recife, nível de voo 370. Decolagem da 10 com primeira curva de esquerda na saída Pucajama Caju, a falta do plano. O transponder é 5132, controle 119, decimal 8. Lúcia Lima, desça via para 2 mil pés, altímetro 10013. Ok, vou marcar essa aqui em casa, mas vou marcar a posição.

1013, uma boa viagem. Só confirmar a Torre Índia, ponto de espera 1825, 295. 395. 6314, chame ataque, avião 04, até na Recife, autonomia 3 horas e 15. Ataque no Índia, no ponto de espera da 1-0, transfere a torre 1-1-8-1-9-5, ajuste 1-0-1-3, uma boa viagem, né, 3-1-4. O azul 6-9-1-8 avaliará a passagem do segundo Airbus da Avianca após ingresso de Juliette até o 29. Após o segundo Avianca, ingresso de Juliette até o 29. Após o segundo advance da Avianca retaguarda, está autorizado o pushback e reporta para o site.